ZYD 472, 89,3 no seu dial. Manchete, UFM Sucesso. 931, as mais pedidas continuando, Rita Lee Jones. Desculpe, Huawei. Desculpe, Huawei.